continuar. Querendo mandar em mim, querendo me controlar, esperando o tempo passar. Mas o que você não tá entendendo bem é que eu não sou comandado por ninguém. Comandado por ninguém. Se não vai com a minha cara, então fale na minha.